9970, pouso autorizado, pistão 00120 graus com 10 máximo. Livre pouso, sideral 9970. Azul 5126, decolando aos 49, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decima 8, tenha um bom fim de semana, senhor. 120, decima 8, igualmente, 4126. Torre, bom dia, com 1093, 5 milhas, 2 tetra e mais travado. Bom dia, voo 1093, tráfego já avistado, Senegal no 018, continua a aproximação, número 2 para pouso, chão e passando externo já. Trabalhei passando externo, voo 1093. Torre da 3153 para pushback, em atuamento. Aprovado, portão 2, chão e pronto, táxi, portão 3153. Foi a poder confirmar o vento? Vento 1110 graus, 1109. Tigrão 9970, no solo aos 51, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atenta o sinalizador naquele pátio, Tigrão 9970. Tigrão 9970, no solo aos 52, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi Alfa Kilo, pátio 3, atenta o sinalizador 9970. Alfa Kilo, pátio 3, sinalizador, obrigado. 3153, prossiga. 1093, pista liberada, pista no zero molhada, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, 1093. Zona passa nível 140, chama o Retra em 128, decima 8, PN 135, decima 3. Zona 53, a infra-aero já foi informado já. Polo 093, no solo 55, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 05, nesta frequência, gol no 093. Alfa Juliette para 05, nesta frequência. Contato radar, dessa via chegada a Ponce para 4.000 pés, que é 10018. Zul 5125, passa nível, vai passar nível 190, chama 71, 28.8, alterna 135.3. 28.8, 35.3, azul 5126, bom dia. Do 069, bom dia, hotel, confere, eu tenho 320 aprovado, Campinas, porque eu recuperei o 320, o Valerio da coordenação do 300. Dona senhora, prepare por gentileza a subida San João 1 no transição morte, vou fazer um rápido. Hotel Salvador, bom dia, Xané 6225, com hotel no 07, 380 Brasília. Bom dia, Xané 225, Brasília 380 tem aprovado, número 2 para cópia. Prepare por gentileza a saída Arbor 1 após Alefa, aguardando cópia 6225. Arbor 1 Alefa, guarda 6225. Mantém o perfil da chegada, porém está cancelada todas as inscrições. Juno 53, decolado ao 04. Chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor, por favor. 208, obrigado. 3153. Azul 4069, pronto para cópia. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá. Nível de voo 300, via rota apresentada no plano de voo. Saída Uno, transição Motiva, pista em uso 10, aciona 5430, frequência do controle Salvador em 120.8. 3153, subavia saída Salvo Uno para nível 340. Ok, Salvo Uno 340. Desça para 2.10, Benedão na 08. Confirme, chamou o voo 1093? Sim, isso. Por gentileza, sempre no RCD, por gentileza, saída para Confinda, Arbor 1. Afirmo, senhora. Pará para o 21 seria a Arbor 1 após Elefa, após Nítico. Ciente. Grazie. Confirmando 4069, cotejamento correto, chame e faça para o posto na mesma nome. 6225 na escuta para quadra. 6225, copiando. Puxa, 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, Viator Zulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, após Elefa, pista em uso no zero. Transponder 5427, frequência do controle Salvador em 120.8, China 6225. Autorizado conforme 380 até Brasília, Arbor 1, Elefa, Zulu 17. Decola 10, transponder 5427 e 2080, China 6225. Cotejamento correto, China 6225. Chame e pronto para o pushback acionamento, portão 7. Chamará 6225. Nível 400 com o fim? 400, será coordenado guarde 4093. Gente, muito obrigado, senhor. 517 autorizado, final e aliança que se veio, FAP estabilizado. Nível de voo 400, saída Arbor 1, após Elefa, após direto Nítibo, pista em uso 10, aciona 5437, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 093. Autorizado para conferir o 400, para Upper Zulu 21, a saída Arbor 1, Elefa Nítico, decolando a 10, o transponder 437, controle 128. Correto, cotejamento, gol no 093, portão 5, chame pronto para o pushback de acionamento. Afirmo, portão 5, chama lá o pushback de acionamento. Aprovado, azul 4069, chame pronto para o táxi. Complete final e aliás, X-Ray 2118, décima 95. 7, bom dia, tráfego avistado, Pinegal no 018, pista 10 molhada. Os autorizados, senhor, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 039. Passa nível 180, chama o senhor 3128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Ok, chama a Recife 3153. Bom dia. Salvador, Augusto, na 62. Autorização Galeão Bonita. É 211. Aguarde, pobre Galeão, senhor. Prepare por gentileza a subida. São João 1, transição do arco. Tá. Aguarde. 775, deixe manter 2000 pés, General 1018. Após o fato, completa a chegada, cancelada as restrições. Então 7, aprovado, chame táxi, chame 625. No solo 15, libere pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso Taxi Juliette na frequência 35 no 7. Alfa vai voltar para ingresso a Juliette, né? 35 no 7. O azul 469 inicia táxi com 109 a bordo, 435 de autonomia, alterando Sierra Bravo, Sierra Romeo. Azul 4069, aeronave, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, Senegal no 018. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, 0406. Voo 093, pronto para cópia. Correção, voo 1963, voo 1963, pronto para cópia. Voo 963, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Perzulu no correção, a Perzulu 44 até Sierra Golf Romeo, após Upper November 857 até Mou Sul, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso no 0, transponder 5435, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8, aguarde por gentileza só alguns segundos para o cotejamento. Azul 4069, por gentileza, confirme, pronto para decolagem, ponto de espera, pista no zero. Afirmo, está pronto, 4069. Azul 4069, autorizado a linha de manter, pista no zero. Linha de manter, 4069. Voo 10, correção, voo 963, proteja a autorização. Cruzou Galeão 360, apresurou 44, Serra Golfo Romeo, da 9857, Malf. Decola 10, não, voo 1, pronto. 435, Campone, 208, controle, voo 963. Correto, Golo 963, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Positivo. 3517, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso, seu portão será o de número 10. Guardando a posição. Para o táxi do 6225, 81, 4 horas, alternando o BR. É a 2625, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 08. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera pista no 0, 6225. Pátio Índia está pronto. Azul 4069, autorizado a decolar pista no 0, vento de 1 no 0 grau, 079. Sendo 4069. 35 no 7, de passagem Airbus da Avianca, após ingresso Juliette, portão no 0. Faz a passagem da Avianca, da autoridade Juliette no 0. Depois de estado completo a chegada do Med 1. Decolado Zuno 9, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, bom dia, 4069. Controle Salvador, Azul 4069, boa. Autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Além do solo 62. Pode desviar direita, confere por quantas milhas? Por 10 milhas, Sente. Azul 4069, pode valer, tem uma formação aqui à minha direita. Cruzado Lito, Azul 4069. Beleza, 4069. Decolado aos 2-1, chame agora o controle Salvador na frequência 120 do Spa 8, chame bom louco. 208, obrigado, 3. Dia 8-6-2-5, decolou. Chame 6-2-5, contato com o Leber, supervisor saiu da Argo 1 para nível 380. Claro, 380, pode voar, dá para presente. 3-0, voa Argo, dá presente. Argo, tá. Conforme o plano de voo, primeira aerovia para Zulu 44. Decola da 120, Franco 1 no transmissão nosso. O transponder 5432, controle 1208, Oxené 6211, no nascimento do 612. Correto, protegimento Oxené 6211, portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Trabalho. Autorizado chegada Bomé de 1, chama no ponto de águia descida. Bomé, autorizado chegada Bomé de 1, chama no ponto de águia descida. Azul 2775. Azul 2775. Complete final ILS, chame a torre no 8.95. 118.95, azul 2775. Torre Salvador, azul 2775. Final ILS estabilizado. Azul 2775, bom dia, tráfego avistado, Kenegão no 0 no 8, pista no 0 molhada, pouso autorizado, pista no 0, azul 2775, vento no 0, 0 graus com meia dos distância. Pouso autorizado, azul 2775. 3 LF agora pro 6225. 3 ADLF. 3 ADLF. Salve, Salvador, Azul, Alpha X-Ray, Fox. E Fox aguarde aproximadamente 2 minutos, Fox aguarde. Ok, na guarda. 9, passa nível 160, chama o centro 128, decimal 35, antena 123, decimal 8. Aqui, decimal alternado 238, pro 409. Primária 128, decimal 35. 2835, bom dia, 409. Aprovado, chame táxi, segundo no 963. Tiro táxi, na reta. Confira com o 2775, tá autorizado o pouso, né? Afirmo 2775, vento de 1 no 0 graus com 08 nós. Ciente. C25, passa nível 170, chama o centro em 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. 2835, 238, obrigado. Azul 2775 no solo aos 30, libera a pista próxima, intersecção à direita. Taxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 2775. Taxi autorizado via Alfa Kilo até o pátio número 3, cara atento ao balizador, Azul 2775. Alfa X-Ray Foxtrot, prossiga pessoal, Salvador, prossiga. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 08. X-Ray Fox, eu tenho um aeronave, um ATR da Azul, sendo taxiando agora para o pátio 3, ok? Após o parqueamento da mesma, o Alpha X-Ray Foxtrot inicia e chama para ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray Foxtrot. Ok, ok. estacionamento no 05. Botão 5 aprovado, chame pronto táxi, gol no 093. Chama na táxi, gol no 093. Salvador, Rio 5973. 5973, Rio, bom dia, Rufinho. Sua autorização, Rio 330 para Recife. 330 Recife, aguarde cópia 5973. Aguardando. Seu som me confirme, 1-4-3 a bordo? 1-4-6 12 a bordo, copiado. Volo 963, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera fiscal no 0, que legal no 09, acabou de mandar agora no 09. Chame pronto para decolagem no ponto de espera fiscal no 0, volo 963. Táxi no ponto de espera, 09. 5963, eu só poderia, por gentileza, confirmar o horário do plano? Foi feito o CHG agora para o 30. Para os 30 desta, 0930, é isso? Afirmativo. Gente, eu aguardo. Azul 4958, forma agora ajuste no 0 ou no 9? 19 é mais estabilidade, 4958. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 1-0-0 graus com 089, que legal no 09. Passarelo 22, 29 autorizado ITAP, pós ITAP completa a chegada com médio 1. Autorizado para o ITAP, após completa com médio 1 no passarelo 22, 29, obrigado. O voo no 093, táxi aprovado via Pátio e Ninja até o ponto de espera pista no 0, que legal no 019. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, voo no 093. Pátio e Ninja no ponto de espera, chamará para a decolagem, vamos pronto, voo no 093. Rio 5973, é a torre? Escuta você. 5973, eu acabei de encontrar um plano do senhor agora para as 10h15. Eu Zulu, são 9h35 agora. A princípio eu terei seu plano já pré-aprovado aqui na minha tela em 12 minutos, senhor. Não, acho que é. Gente, eu chamaria assim que estiver esse plano pré-aprovado na tela 5973. Gente, pra... nós vamos ver aqui agora aqui com os despachantes, mas vamos fazer um agora. Ok. Fogão 1093 no ponto de espera pronto. Como 093 autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Ali mantém na 10, bom. Com 1963, decolado aos 36. Chame agora o controle Salvador na frequência 1208, senhor. Bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. 963. Boa semana, senhor. Bom, 963. Bom, 963, decolado. 963, contato radar, suba via saída Salvo 1 para nível 360. Via Salvo 1 para o 360, gol. 963. Solo Salvador, azul Alfa S2, Fox está. Pronto para ingresso, Fox? Positivo, vamos lá. Alfa X-Ray Fox Trot, autorizado ingresso para o pátio principal, mantém a escuta constante, deu o portão 08, chame ao término Alfa X-Ray Fox Trot. Ok, então Mario Carlos está na posição 08, quando é bom. Autorizado decolar da pista 10, vento de 10 graus com 07 nós. Teve decolagem iniciando o 1093. Agora é 4 graus 58, que eu me atuei na frequência 1-1-8, 2-1-9-5. 18-9-5, obrigado. Salvador, bom dia. Estabilizado, DLS. 2958, bom dia. Tráfego ainda não avistado aqui na Rala 019. Continua a aproximação. Chame quando avistado o trânsito travado 4958. Já avistou, já vai chamar quando achar travado. 4958. Bruno 093, decolado aos 38. Chame agora o controle Salvador na frequência 12.8, bom voo. 308, grato. Bom final de semana. Igualmente, já. Controle Salvador, bom dia, 1093, decola. 1093, contato com a dona decolagem, subovia Arco 1 para o nível 400. Via Arco 1 para o 400, 1093. Para 2010, autorizaria a DSX, hoje a pista 1-0, visto 1-0, 1-9, reforço estabilizada. 7 autorizada descida para 2010, com a gente 2019, depois 3 estabilizada na DSX, da pista 1-0, para 3-2-2-2-9. Senhor, está cancelada a restrição de 2-2-0 em ITAP? Cancelada a restrição em ITAP, para 3-2-2-2-9. Cancelada a restrição de 220 em Ricardo, parceria do 229, um pequeno desvio à direita devido a informações. Sente, parceria do 229, reposta estabilizada. Vai estar, parceria do 229. Gonçalo, Salvador, Azul, Alfa, X-Way. Fox, término do reporte na ponte 08, bom dia. Gente, bom dia. Verão 9970, bom dia. Verão 9970, para qual distribuição e número do Júnior do final 9? Yes. Eu fiz três respostas. Eu fiz três respostas.